Melhor assim, cada um vai pro seu lado. Está desfeito, não tem jeito, o encanto foi quebrado. Não tô afim de amar sem ser amado. Eu não aceito no meu peito um amor despedaçado. Você não soube entender os meus apelos. Apaixonadamente me entreguei em suas mãos. Achei inútil dizer que tudo foi sem querer. Agora quer meu perdão, joga a culpa no coitado do seu coração. Achei inútil dizer, tô proibida a você. Não vou te dar meu perdão. Oh, está o quebrado, não cola jamais. Sonhos feridos não curam, não sai. Melhor me esquecer, eu não volto atrás. Baby, eu juro te amar nunca mais. Está o quebrado, os feridos não curam, não saem. Melhor me esquecer, eu não volto atrás. Baby, eu juro te amar nunca mais. Você não soube entender os meus apelos. Apaixonadamente me entreguei em suas mãos. Mas é inútil dizer que tudo foi sem querer. Agora quer meu perdão, joga a culpa no coitado do seu coração. Mas é inútil dizer, tô proibido a você. Não vou te dar meu perdão. Cristal quebrado não cola jamais. Sonhos feridos não curam, não sai. Melhor me esquecer, eu não volto atrás. Baby, eu juro te amar nunca mais. Cristal quebrado não cola jamais. Sonhos feridos. Tira você do coração. Eu quero paz, você é só uma ilusão. É perigoso viver com o teu amor. Me enganei, pensando que você queria me amar. Agora eu sei, você queria só me usar pra provocar alguém do seu interior. Mas um alguém voltou pra mim e me tirou da solidão. Me deu amor que merecia o coração. E seu amor pra mim se fez dentro do meu coração. Pois eu te amo demais, seu amor pra mim se faz e não pode acabar jamais. De poder te apertar, sinto saudade dos momentos de nós dois. Ei, não jogue fora tanto amor, tanta paixão. Você precisa escutar seu coração. Sei que ele ainda bate forte por nós dois. Existem chances pra recomeçar. Um grande amor não pode assim logo se acabar. Só que você não me esqueceu, estava escrito em meu olhar. Volta, amor, não tenha medo, vem depressa. Sai da solidão, porque eu preciso confortar meu pobre coração. Só que você não me esqueceu, só tá tentando me evitar. Só tá tentando me evitar. Só tá tentando me evitar. Toda vez em que você pensar em mim, acredite que eu não sei viver assim. Telefona pelo menos pra dizer que você também não pode me esquecer. Na verdade, a tua ausência dói demais. Eu te juro que eu não sei se sou capaz de aguentar mais um minuto dessa espera, dessa eterna sensação de solidão. Ah, meu coração, libera esse teu grito, solta sua voz de animal faminto. Diz que troca a vida inteira por um pouco de ilusão. Diz pra ela que estou louco de paixão. Te amo demais. Se eu tenho você, o resto tanto faz. Nada vai mudar o rumo desse amor, porque a vida só tem graça desse jeito. Desse jeito, te amo demais. Não sei mais viver tão longe de você. Volta, por favor, aonde você for. Eu preciso te encontrar no meu

escrever. Blá, blá, blá, de novo não. Não tem acordo pro meu coração. Eu não volto mais pra você. Pode escrever. Blá, blá, blá, de novo não. Não tem acordo pro meu coração. Eu não volto mais pra você. Pode escrever. Me amou, você não deu valor, mas quer chorar em nossa despedida. Você nunca me amou, você só me enganou. Agora faço um favor de sumir de uma vez da minha vida. Nada que você fizer vai mudar minha opinião. Nada mais vai me prender o coração. Posso até me arrepender, mas preciso te dizer: eu não quero mais você na minha vida. Eu sei que a dor vai ser mais forte do que penso, mas sem você eu tenho que me acostumar. Ah, eu gosto tanto de você, mas eu não consigo esquecer todas as mentiras que você falou. Todo mundo sabe, você aprontou. Ah, você não soube me amar, isso tinha mesmo que acabar. Antes que você me machucasse mais, antes que meu coração ficasse mais ferido de um tira-queima-roupa e nunca mais pudesse se entregar a outro alguém. Você nunca me amou, você não deu valor, mas quer chorar em nossa despedida. Você nunca me amou, você só me enganou. Agora faço um favor de sumir de uma vez da minha vida. Tantos momentos que eu vivi, lindos momentos com você, nunca esqueci. Só as lembranças que restaram de nós, um sofrimento que eu senti, que eu senti. Quando você partiu e os meus olhos perderam você pra nunca mais te ver. Quando você partiu e os meus olhos perderam você pra nunca mais te ver. E agora eu sem você não sou ninguém. Não sou, não sou, não sou ninguém. Não sou ninguém, não sou ninguém. Não sou ninguém, não sou ninguém. Magnífico. estou aqui. Quero viver aquele amor de novo, reacender a chama desse fogo que o vento soprou. Pra te beijar sob o olhar da lua, nós dois apaixonados pela rua, um filme de amor. Ai, ai, ai, sou um castelo de areia, sem você a onda bate e ele cai. Eu sou poeira e tempestade sem destino que não sabe aonde vai. Sem você estou perdido. Me dá teu beijo, vai. Me dá carinho, vai. E queira de novo. Me dá teu colo, vai. Dá mais um pouco, vai. Desse amor gostoso. Deixa meu beijo te acender. Deixa eu te amar no clarão da lua. E quando o dia amanhecer, só vai aquecer tuas pessoas, tuas. Deixa eu mostrar que meu amor vem de uma fonte infinita que nunca se acaba. E ainda tenho muito fogo pra queimar e te aquecer no frio da madrugada. Deixa meu beijo te acender, deixa eu te amar no clarão da lua. E quando o dia amanhecer, só vai aquecer tuas pessoas nuas. Deixa eu mostrar que meu amor vem de uma fonte infinita que nunca se acaba. E ainda tenho muito fogo pra queimar e te aquecer no frio da madrugada. Te vi, enlouqueci meu coração. Foi na noite linda de estrelas que eu me perdi nessa ilusão. Você foi chegando de mansinho e me fez mulher. E agora que eu estou apaixonada, quer fazer de mim uma qualquer. Não, não vou entrar nesse seu jogo. Eu não sou bem assim. Eu quero um homem que me dê carinho, me faça sorrir. Não, não vou botar a mão no fogo. Eu posso me queimar. Eu não vou viver a vida inteira sem me realizar. Parei o meu carro bem de frente ao seu prédio. A playlist tocando uma moda sofrida só faz aumentar o meu tédio. Solidão me invade, chega tirando onda. A saudade atrevida andando ao meu lado, ocupando o banquinho do carona. E no banco de trás tem mais uma garrafa. Não sei se bebo mais ou se volto pra casa. Que decisão ingrata. Com uísque na cabeça, de graça, um mix de carência, paixão e ressaca. Tento curar a dor em